tanta falsidade. Homens que se dizem santo pregam desonestidade, muito distante da verdade, sem santidade, levando multidões para os braços da calamidade. Eles se dizem dono do entendimento, enganam o estoque em quem não tem discernimento. Mas Deus está comigo, sei do que se trata. Vilões, mercenários de bíblia, terno e gravata. O seu caráter cheira a carneficina, BMW Cherokee, mansão na Suíça. Eu não sou falso nem interesseiro. A palavra de Deus não é esquema pra ganhar dinheiro, fazendo do templo sagrado um bordel, contaminando o povo, vendendo terreno no céu. Cadê a estratégia de evangelismo? Sua boca é um abismo, sua cara é a cara do cinismo, tentando camuflar a sua podridão. Aperta minha mão, sorrindo me chama de irmão. Cedo ou mais tarde colherão as consequências por toda displicência, falta de temor e negligência. Vocês caminham pro inferno sem olhar pra trás, vendendo Cristo pela grana suja de Satanás. Sou guerreiro da verdade, sou poeta, não passo pano pra canalha nem falso profeta. Sou guerreiro da verdade, sou poeta, não passo pano pra canalha nem falso profeta. Sou guerreiro da verdade, sou poeta, não passo pano pra canalha nem falso profeta. Sou guerreiro da verdade, sou poeta, não passo pano pra canalha nem falso profeta. Meu compromisso eu sei, não me vendi, não vou vender uma verdade que de graça recebi, pregando a mentira como salvação, traindo a fé dos outros, matando em troca do cifrão. Eu falei nome da criança com a Glock na mão, fruto do baixo invertimento na evangelização, de oportunistas mercenários que se diz cristão, no genocídio mascarado de religião. A Bíblia já dizia há muito tempo, meu povo morre com falta de entendimento. Abri os olhos, fugi do clique da pistola, mas sei que viver pela fé não é viver de esmola. Quero o meu direito, não sou perfeito, mas um mensageiro da verdade fui eleito. Como dizia o poema Monte Castelo, se não tiver amor, seu sonho vai virar farelo. Igualdade quero, longe da 380. Se é pra falar do amor de Cristo, quero ser sincero. Então espero que você desista de ser hipócrita com sua doutrina nazista. Se a informação tá aí, por quê? O povo insiste em apostar em quem não presta. E quando tudo dar errado, só reclama e diz que o sofrimento é o que resta. Aê, mano, o Judas de hoje, que é muito mais que 30 moedas de prata. É isso.